for. Pra beber. Um abraço à minha grande distância, valeu, Sergipe. Para meu parceiro Flávio. Foi você quem me escolheu. Quando entrou no meu mar, navegou, não quis saber. E atracou no meu cais. E agora quer me deixar. Não posso aceitar. Quem jamais vai separar o navio e o mar. Sem me querer, o valor compreender. Sem ninguém, sem ninguém, numa ilha só. São João